vontade própria ele morrer. Sei que posso carregar minha cruz. Seu amor a seu amor a ele eu me rendo. Se morreste só pra me salvar, viverei só pra te amar.